Cândido Mendes, município do Oeste Maranhense, situado à margem esquerda do rio Maracaçumé. Criado inicialmente para ser um elo de ligação terrestre entre o Pará e o Maranhão. Fundado pelo governador da Capitania do Pará, Francisco de Souza Coutinho, no século XVIII. Cândido Mendes e sua população vivem dias prósperos e de total evolução e desenvolvimento. Ontem com o show da super máquina do tempo Pop Saudade. Pop. E hoje com o show do Águia de Fogo Super Pop. Parabéns, Cândido Mendes. E o povo Cândido Mendense conta com a continuidade deste trabalho que vem rendendo bons frutos ao município. Agora tem show do Águia Família Pop Cândido. Vem, meu ar. E dá-lhe bicada pra todo lado agora! Toma bicada. Mãozinha pra cima, sim, a mãozinha direita pra cima, só quem é filho de Deus. A mãozinha direita, quem tava esperando muito o Pop Live aqui, joga a mãozinha direita e dá-lhe uma bicada, dá-lhe uma bicada. Quem torce pro Flamengo, bota as duas mãozinhas pra cima e bate na palma da mão. Bora, Juninho! Alô, meu prefeito Marzinho Leite! Até hoje, só o prefeito tinha trazido o Pop em dose dupla. E agora, chegou a nossa vez, assim, ó! 5, 4, 3, 2, 1! Toma bicada! Joga essa mãozinha. DJ Alisson, 5, 4, 3, 2, 1, vá! Põe a mãozinha pra cima e grita. Segura mais uma! Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Essa novinha é profissional. Ela fica gostosa demais. Um, dois. Eu quero ouvir um gritinho bem forte. Atenção. Um, dois, três. Simbora! Na condição, estourei logo o Xandão. É de lei botar na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não resiste, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Cara de balsa, eu quero essa galera bem aqui pertinho de mim. Bem juntinho no Pop, meu irmão! Que comanda aqui. Sou linda menina, sou da bolete no clima. Linda, sensual, do jeito que os moleques pira. Sou linda menina que chega roubando a cena. A calcada tá de olho e a bolete no esquema. Tô aqui no Pop Cândido Mendes, 67 anos! Joga essa mãozinha em cima, senhor! DJ Beck! Essa galera aqui joga a mão pra cima, senhor. Joga a mão pra cima e recebe essa rajada. Quem tá solteiro, joga o bracinho em cima e bate, bate na palminha e bate na palminha. Se tiver alguém do Pai Sandu aí, bota o bracinho pra cima também. Quem é do Sampaio Correia aí, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha. Torcida do Sampaio, bota a mãozinha pra cima e bate na palminha e bate na palminha. Quem tá muito feliz, bota as duas mãozinhas pra cima. Suas mãozinhas pra cima. E agora eu quero ver a galera cantando assim, ó. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Só grade. Titirari, tirari, rarara. Na madrugada. Titirari, tirari, rarara. Eu tô bolada. Eu tenho mais outra aqui que a galera com certeza vai curtir de montão. E aí, Juninho? Manda aí que eu quero ouvir, Alisson! Pois senti, eu... Sem você! Você, amor! Baby, baby, baby! Vício seu. O Super Pop é meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício. É, quem diria? Quem diria? Eu de Camaro dentro da periferia, com 10 mil no bolso rodeado de bandida. Sem simpatia, nosso bom. O Mazinho disse, Juninho! Mazinho Leite, o prefeito disse, Juninho, mostra no céu que você tá aqui, ó! E bate na palminha, e bate na palminha. Bate na palma da mão, na palma da mão. Assim, ó, bate na palma da mão, ó. Tchau, tchau, hey, tchau, tchau, ho, oh, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau. Lá vem o jamaicano aniversariante da noite, tô sabendo, meu irmão. Pô! Preparou, ativou e mostrou o que é melhor, meu irmão. Que eu falei o seguinte, que o pop é o pop. Bora, meu irmão! A putaria no pistão vai começar. Se não solta o... Aí, pausa! Ela vem sozinho, sem desespero. Dá tapa de panela e puxa o cabelo, vai voar que não anda só. Moleque, fica sem caô. Chama o Flamengo pra acabar com ela. Representa, mano, pastor. O WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela não é novinha, ela não é coroa. Calma, mulher. É assim, ó! E quem curte dança? Desce, desce, quando eu mandar você aqui, tá bem? É piriquita, bem, bem. Sequência, turma! Tá aqui, Brasil de Washington, abraço pra você! Fora a galera de Bacuri! Galera de Luiz Domingues também, um grande abraço, um beijo no coração! Deixa eu vir baixinho, Ligelison. Bem baixinho e a galera começa a bater na palma da mão, que eu quero escutar só vocês na palma da mão. Bora fazer diferente, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Só vocês, bem forte. Tchá, tchá. Só quem dá valor em Cândido Mendes, bota a mãozinha pra cima, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Quem gosta do baile de favela, bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá. Lá vai. Bora, gordinho! Três, dois, um, e ele! Alô, meu amigo vereador Achino, aqui do ladinho da gente, tomando todo, curtindo o som, querido. Vereador Achino, aquele abraço pra você. Qual é o seu som, meu vereador? É o pop, sempre. Ela fica de quatro pra mim. Olha o jamaicano, quequeno, quequeno, quequeno, quequeno. Em plena Jamaica brasileira, meu irmão, meu irmão. As novinhas ficam loucas, é o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Eu já ensinei, agora todo mundo com a mãozinha direita pra cima. Quem é filho de Deus, quem acredita em Deus, as duas mãozinhas pra cima, ó. Toma bicada. Toma bicada, toma bicada, toma bicada. Grava, minha produção, grava, grava, grava. Toma bicada. Bora botar nas redes sociais aí, ó. Grava. Toma bicada, toma bicada, toma bicada, toma, toma. Toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma, toma bicada, toma bicada. Toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Quem sabe canta? Mas um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer, nem imagino o quanto quero ver você. E assim, ó! Que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu, isso me confunde. Ah, o meu drone hoje! Justo nega pra você. Jogando com outras. Olha aqui, olha esse meu grande obra dourado. Passa aqui, André. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, André. Vem aqui, vem aqui comigo, papai. Meu amigo vereador André Dourado. Aí, garota Vera, um abraço do Gil. Tô contigo no abro, meu irmão. E é por isso que o povo diz: a voz do povo é a voz de Deus. E a gente tá junto pro Guilherme Vier. Dali Dourado! Minha produção. Eu queria que a direção do evento deixasse tudo no escurinho pra gente fazer uma imagem aqui bem bacana. Mas tudo bem, pra segurança de todos, só a nossa produção vai deixar no escurinho, isso? Quem gosta do escurinho, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha, mãozinha, mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Eu vou pedir pra galera jogar pro lado e pro outro, calma aí. Mas vocês vão ter que acompanhar a luz do pop, hein? Atenção, mãozinha pra cima, todo mundo aí, ó! Quem é filho de Deus, mãozinha pra cima! E agora, todo mundo pra direita, esquerda, direita, direita, esquerda, todo mundo! Todo mundo, sem exceção! Direita, esquerda, galera do camarote também, vai, vai, vai! Direita, olha o bar, Juninho de gente! Esquerda, direita, esquerda, apaga tudo, tudo, tudo, e acende! Caralho, acende a... Ei, o pop é o pop! Alguma dúvida? Feito. Vida. Dori, garoto! Trio das aparelhagens. E quem é do Maranhão viaja assim, meu irmão? Seus olhos te entregavam, eu bem que já desconfiava. Eu logo de cara fiquei louca por você. Como explicar? A galera também que veio de Belém do Pará. Quem é de Belém aí, meu irmão? Amigo, comunicador Diego Rocha, grande amigo nosso, alô Diego, obrigado pelo carinho, obrigado também pelo apoio que você sempre dá ao prefeito Mazinho Leite, não só você, mas toda a equipe de coordenação aí, também a primeira dama, a doutora Jarlene, obrigado em nome dos irmãos Alice e Juninho, e parabéns Cândido Mendes. Que saudade da minha ex. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia, porta, toda hora. Que saudade da minha ex. Sentando e depois rebola. Deixa assim. Vai. Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. Meu. Eu não duvido, não. Que não foi. O amor bateu na nossa porta. Que sorte a nossa. Bacana. Eu quero voz e violão aqui. Vai, vai, vai. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá me lembrando bastante. Acredito em você. Ellison. Tô sabendo de tudo. Tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu. Tô seguindo você. E aí, o que é que a gente vai fazer? Você quer e eu também tô querendo você. Vamos liberando! Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. E o quê? Eu não duvido, não, que não foi por acaso. Se o amor. Vai, meu parceiro Didi! Um abraço, Didi, pra você! Didi, eu sempre gostei da homenagem que você fez à cidade, viu, Didi? Você sempre aí acompanhando o sucesso, e é por isso que o Águia vai preparar a picada pra você. Dá-lhe, Didi, dá-lhe uma picada aí. Dá-lhe uma picada, meu Águia. Toma picada, toma picada. Você já... Tua mão vou pedir. Avisa tua mãe, avisa teu pai que eu vou te honrar. Eu vou te assumir. Um abraço, cadeirante Josias. Cadeirante Josias. O motor, a Suricate também. Meu amigo Merenda. meu parceiro, meu patrão Pet Foca. Obrigado, Pet Foca. O Gênio lá de São Miguel do Guamá, no Pará, no Pará, no Pará. A minha madrinha Franz e a Adrianinha também por aqui com a gente. Obrigadão. Onde você for, eu também vou. E a família dos guiados aí na frente. Fala dos guiados. Família Tormento, tá aqui com a gente também. Eles são é daqui agora. É o Pop. Obrigado, rapaziada. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. E o quê? Avisa. Tua mão vou pedir. Avisa. Avisa tua mãe. Avisa teu pai que eu vou te honrar. Então. E a galera vibra, viaja, o som do bom. Dali DJ Ellison. DJ Ellison. Super Pânico, equipe só nós também por ali, Marinhos da Curtição, a galera de Luiz Domingues também aqui com a gente, em setembro, Círio de Luiz Domingues, e quem é Juninho, quem é Alisson que toca? Super Pop. Pop é meu vício, o Super Pop é meu vício. Me disse é verdade, me disseram que ele está casando. Você não sabe como estou sofrendo. Escuta o que eu vou te dizer. É assim mesmo. Vieram me falar que há poucos você veio me enganando. Já estava até fazendo outros planos e que um dia ia me deixar. E aí? Obrigado por tudo, meu São Júnior. Amigo nosso, particular da família Pop. Alô, Wagner Setúbal. Um abraço da família Pop. Covardia sem me enganar. Você não sabe o que é amar. Eu me apaixonei, eu me dediquei, eu me entreguei somente a você e todo o meu amor. Mas você não cuidou. Tô chorando por ti, sofrendo por ti, escrevendo por ti. Você nem aí, foi só eu. Um abraço, Larissa. Larissa. Aqui com a gente, eu tava aqui no Pop, meu irmão. Bora DJ Ellison, bora detonando, detonando, detonando, vai. Xará, você é meu irmão, você é amigo e a gente bota fé, viu, Júnior Matos? E quando o povo gosta, meu irmão? O povo gosta. Também aqui presente com a gente. Abraça a galera de Caxangá. Alô, minha DNA! As não existe fronteiras. As novinhas ficam loucas quando a águia talha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Das Trazes também. Um abraço especial, Isaac, também da Mike. Fininho também. Alô, Fininho. E o Marley da área. Vambora, vambora, vambora, vambora. Se eu mandar um quadradinho, titaco, titaco, taco. Se eu mandar um espaguete, titaco, titaco. Um abraço, Wilson. Tá aqui com a gente. Aquele abraço pra você, Wilson. E toda a galera aqui com a gente. O Pony Greve, meu irmão. Um grande amigo empresário Haroldo, Haroldinho, tá aqui com a gente. Um abraço pra você. Galera de Garota Pera também aí, meu irmão. O André Desdobro, lá do Bengola. E também o Ramonzinho da família Desdobro. Tá todo mundo aqui. Tive uma DR com o meu namorado. Dancei de boa. Mais revoltado. Disse pra. Fala, para Pedrinho da Barão. Dos primos ricos da Marambaia. Rampendo o Brondê. Bora, meu parceiro Binotto. Deve estar a primeira dama Karen, também aí a madrinha França, o Manga Larga, toda essa galera que venha longe do pop. Representando a balajinha, meu irmão. Titaco, taco, se eu mandar a tremidinha. Titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, titaco, titaco, taco, titaco, titaco, taco. Deixa, deixa. Deixa no batidão, deixa no batidão. Se tiver alguma mulher solteira, e eu quero uma mulher solteira, uma mulher solteira que esteja a fim de dançar aqui no palco do Pop Live. Uma, só quero uma, tem? Só uma. Pra dançar, arrasteirinha. Uma mulher que não tenha vergonha. Cadê o balso ali pra ajudar, meu irmão? Cadê? Cadê? Tá aqui uma. Sobe mais outra aí, sobe mais outra. Mais uma, eu quero mais uma aí, só mais uma. Manda subir, isso, sobe, novinha, sobe, novinha. É novinha, e a novinha. Mais outra, eu quero três, só três e tá bom. Bora, novinha, sobe. As novinhas tão sensacional. Isso, deixa ela, vem. Tá bom, aí. Agora é saber se o palco vai dar curva. Ah, é? Então bora lá! Um, dois, três, só as quatro, ninguém se mete pra ganhar CDs, vai! Ai! Um, dois, agora vem! Eu vou. Dor de cabeça isso. Deixa mostrar como ela faz. Quem tá gostando, joga a mãozinha e bate na palma. Senta. Ai. Senta. Vai no chão. Vai no chão. Vai no chão, esfregando no chão. Chão. Eu falei no chão. Chão. Senta. Uma salva de palmas para as meninas que estão dançando! Meu Deus do céu! Pega essa deixa para as meninas aí, pega essa deixa. Dá para elas, elas merecem, sem dúvida alguma. E dançando, elas querem mais uma, querem mais uma. Deixa elas tremer! É a nova! Opa! Vai tremendo, vai! Tremendo. louca, tu tá perdendo a linha, cê tá sensacional. É pra tremer tudo! Pra gerar, a louca tá maluca, dedo na boca, empina na bunda, começa a tremer. Agora treme, treme, vai, treme, treme, treme, treme, treme, vai! Vai, violino, mostra seu poder. Você é um Havaí Vingadora. E agora? Paredão zangado, grave tá batendo. O Zeca da Joia tá atacado hoje, meu irmão. Pega a metralhadora. Tá, tá, tá, tá, tá. As que comandam vão no tra. Mostra seu poder. Eu quero você aqui. Você é um Havaí Vingadora. Paredão zangado, grave tá batendo. Depois a gente mexe, depois a gente mexe. O corneta tá doendo. Pega a metralhadora. Metralha, metralha, metralha, metralha. Tá, tá, tá, tá, tá. E as meninas vão no tra, tra. Acho que é isso. É a Vingadora no comando, vai. Até Caxias, é isso? Deu muito pra entender aqui, mas o que vale é a intenção, né, meu irmão? Tá. Eita, nós! Médio tá no... No mínimo, o Zeca tá serrando o uísque aí. Ele tá zangado, tá querendo falar. Já tá todo armado, tá pronto pra atirar. Aponta, metralha! Metralha, metralha, metralha, metralha, metralha, metralha, metralha, metralha, metralha. E vamos fazer assim. Obrigado, meninas. Pegue CDs aí com a nossa produção. Vocês merecem. E vamos lá, galera do meio. Curtir assim, ó. Olha o funk! Dia de semana é tenso pra tu vir com essa besteira. Pega a visão, fim de semana é safadeza. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Brotou na favela, vai pro mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira. Se mal os cria, pensou besteira. Os amigos que é envolvido, falou, falou. Vai fazer mal com a tropa inteira. Aproveita que a mamadeira tá. Vai, meu parceiro Pet Foca! Ele abraço você, Pet Foca, Juninho! Aproveita! Ô, saudade de você fazer tempo, hein, velho! Deixa ela pensar que o DJ ele é bobinho. Deixa ela pensar que TH é molequinho. Deixa ela pensar que os cria eles são bobinhos. Mas vai gamar quando ele passa, bem devagarinho. Vai gamar quando ele passa, bem gostosinho. Deixa ela pensar que o DJ eles é bobinho. Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é tudo. E o motor açúcar encaixa bem na área, tá com a gente. É mesmo? Quem não tem saudade da ex aí, bota a mãozinha pra cima. Quem já mandou a ex ir pra longe alguma vez? Quem já mandou? Quem já ficou com a ex depois que deixou? É, meu irmão, às vezes bate o desespero, não bate? Mas aqui não! O clima tá assim, ó! Tá tranquilo. Eu conheço um que voltou com a ex, eu conheço. tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, ou não vai? Tá tranquilo, tá favorável. Vai, tá chegando. Você calcado, tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vai, o brinde pro Zé calcado. Vai achando que é só playboy que vira. Tá girando o mundão, girando o olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do golfe, sabão, agora vou virar. O negão tá atacado hoje, meu irmão. É aniversário dele. Já tá o Paco de ser embolado na mesa que a bandida não resiste. Tira a postagem, gira comentário. Tira a postagem, gira comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquela. Ele vai ganhar um banho de rosas, seus irmãos. De pétalas de rosas. Pode crer, garoto. Eu quero que a minha ex vai pra puta. Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô e eu canto na moral. Vai! Bota o copo pro alto, nós vamos curtir a vida. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Me convida, Wagner! Yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto. Vai, vai, levanta a mão. Nós vamos curtir a vida. Vai, vai, levanta a mão. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah. Traz agora! Traz a minha taça, escuta o meu som. Pra comemorar eu vou fazer chover xandão. Chove xandão, chove xandão. Chove xandão, chove xandão. Chove xandão, chove xandão. Chove xandão. Todo mundo com a mãozinha pra cima, todo mundo que é filho de Deus, com a mãozinha pra cima, pra sair do chão. Um, dois, três, pula agora. Dali que dali, Elison Juninho! Alô, Marisa! Aquele abraço pra você! A Luciana também com a gente, o Thiago! É mil grau, né, meu irmão? Galera de Garota Pera, um abraço com muito carinho! DJ Iago! No livro! A gente, um abraço pra você! E a torcida do Corinthians joga as suas mãozinhas pra cima. Quem bota fé que o Corinthians vai ser campeão da Libertadores aí? Bota a mãozinha pra cima. A torcida do Flamengo também bem alto. A torcida do São Paulo. Do Palmeiras. Do Santos. Do Vasco. Do Botafogo. E quem é do Super Pop sai do jogo. É, Guambanga, é assim, entrou bonito. Vai, garoto! Esposa, nosso convidado especial, alô Pedro Lopes! Um abraço do Elis Juninho! Baby João! tempo.